Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje nós continuamos com o livro Al-Fatih al-Majid, que é o livro que nos ensina o Tawhid, que estuda detalhadamente o monoteísmo islâmico e os conceitos, e bem como todas as causas que levam à idolatria. E hoje o nosso capítulo é o seguinte: a causa principal do desvio da humanidade da verdadeira religião é o amor exagerado pelos santos e pelos virtuosos. Vejam que, como nós falamos, o estudo do Tawhid, o estudo do monoteísmo islâmico, é algo que nós não podemos deixar de estudar. E é algo que nós, quanto mais repetirmos, melhor proveito nós temos. Porque se um muçulmano for perfeito em todas as áreas e falhar nesse conceito, então ele está colocando tudo a perder. Se um muçulmano for correto na sua oração, for correto no seu zakat, for correto no seu jejum, for correto no seu hajj, mas falhar nesse ponto, falhar no ponto do monoteísmo, ele coloca tudo a perder. Porque não existe pecado maior do que a idolatria. A idolatria, nós caímos na idolatria quando nós temos ignorância com relação ao monoteísmo. Por isso, o monoteísmo não é algo que nós lemos uma vez e nunca mais. O monoteísmo é algo que nós precisamos estudar constantemente e analisar cada ponto de nossas ações para ver se nós não caímos na idolatria. E muitas vezes, e a grande maioria das pessoas que idolatram, principalmente as pessoas que idolatram dentro do Islã, não se consideram idólatras. E por isso que no dia do juízo, inclusive, Allah subhanahu wa ta'ala nos disse no Alcorão que os idólatras jurarão por Deus que eles jamais foram idólatras. Porque eles jamais acharam que eram idólatras. E isso veio por quê? Pela ignorância. Pela falta de conhecimento no monoteísmo. Então por isso nós vemos muitos muçulmanos que dizem dia e noite Ashhadu an la ilaha illallah, mas idolatram. Mas eles não sabem que idolatram. E é o que acontece com muitos muçulmanos. Pela ignorância desse conceito, da forma correta do conceito do monoteísmo, acabam idolatrando. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, através das palavras do profeta Jesus alaihi salam, que aquele que idolatrar com algo com Allah, é proibida a entrada dele no paraíso. Aquele que idolatrar algo com Allah, tem proibida sua entrada no paraíso. Mesmo se essa pessoa disse Ashhadu an la ilaha illallah, mesmo se essa pessoa cumpria com as orações, mesmo se essa pessoa cumpria com as boas ações, se ela falhou no ponto do Tawhid, falhou no monoteísmo, então ela colocou tudo a perder. Por isso a importância de nós não nos cansarmos de seguir estudando o conceito do monoteísmo, por mais que nos pareçam determinados pontos, e alguns desses capítulos nos parecem repetitivos. Mas a verdade é que cada capítulo tem um objetivo principal. E ele tem um conceito principal que nós precisamos aprender dentro do capítulo. Então, mesmo que nós nos pareça repetitivo, isso é importante. E o fato, inclusive, de ser repetitivo é através da sabedoria, inclusive do autor, em firmar esses conceitos no coração do muçulmano. Então, por isso, quanto mais nós ouvimos, mais se firma no nosso coração. E quanto menos nós ouvimos, nós acabamos esquecendo os conceitos a ponto de cair na idolatria. Então, vejam que esse capítulo começa com o seguinte versículo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, e não digais de Allah senão a verdade. Esse capítulo diz, esse versículo, ó adeptos do livro, ou seja, judeus e cristãos, não exagereis em vossa religião, e não digais de Allah senão a verdade. Essa exageração mencionada no versículo se refere ao quê? Se refere à excessiva veneração, seja com palavras ou sentimentos, colocando determinadas pessoas acima do nível que elas merecem. Então, o significado do versículo seria o seguinte: não elevem um ser criado acima do seu estado, dando atributos a ele que só correspondem a Allah. Então, esse versículo, na verdade, ele se refere particularmente ao povo do livro. aos judeus e cristãos, mas também, de uma maneira geral, se dirige a toda a humanidade, inclusive à nação islâmica, advertindo a nação islâmica para que ela não cometa com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, profeta da sua nação, aquilo que cometeram os cristãos com Jesus, alaihi salam, e os judeus com Uzair, dizendo que eles eram filhos de Allah. Então vejam que, se nós continuarmos o versículo, ele diz: ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu espírito. Ou seja, quando Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que o povo do livro comete exagerações em religião, na religião, significa que eles exageram a ponto de idolatrar um ser criado no lugar do Criador. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão Sagrado: porventura não chegou o momento dos fiéis humilharem seus corações à recordação de Allah e à verdade revelada, para que não sejam como os que antes receberam o livro, ou seja, os judeus e cristãos, porém longo tempo passou, endurecendo-lhes os corações e a sua maioria rebelde e transgressora. Ou seja, por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou a nação islâmica, alertou a sua nação dizendo: não me louveis exageradamente como os cristãos fizeram com o filho de Maria. Esse é um hadith sahih Bukhari. Não me louveis exageradamente como os cristãos fizeram com o filho de Maria. Dentro do Alcorão e da Sunna, nós encontramos diversos conceitos e diversos fundamentos alertando os muçulmanos a não caírem no mesmo erro que caíram os judeus e os cristãos. Vejam que, com relação a Jesus, alaihi salam, profeta Jesus, alaihi salam, os cristãos caíram na exageração em sua religião, que, por sinal, caiu na idolatria, elevando Jesus, filho de Maria, acima do grau de um servo e mensageiro, elevando ele à categoria de divindade, dando atributos a Jesus, atributos divinos, coisa que fez com que eles exagerassem na religião e entrassem na idolatria, o que foi o motivo da perdição deles. O motivo da perdição dos cristãos foi essa. Com relação aos judeus, também caíram na exageração, mas de lado contrário. Exageraram dando pouco valor a Jesus, a ponto de menosprezar Jesus, filho de Maria, não considerando ele nem profeta, nem como alguém virtuoso. Então, os cristãos exageraram, colocando Jesus a nível de Deus, e os judeus exageraram e se desviaram quando negaram Jesus por completo. Então vejam que isso, Allah subhanahu wa ta'ala nos traz vários argumentos dentro do Corão com relação ao povo do livro. E isso também, quando nós vemos o argumento para o povo do livro com relação a Jesus, filho de Maria, cabe a nós também levarmos esse argumento com relação a todos os profetas, inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: o Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. E sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como se desviam. Então, Allah subhanahu wa ta'ala argumenta com os judeus e cristãos, principalmente com relação aos cristãos que adoraram o filho de Maria. Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: ambos, tanto Jesus como sua mãe, a quem eles tomaram como divindades, se sustentavam, se alimentavam de alimentos terrenos. Como um Deus, como uma divindade, precisa se alimentar de alimentos terrenos? Inclusive, se Jesus fosse Deus, ou se Jesus fosse uma divindade, ele não necessitaria de alimento. Sendo que os anjos, que não são divindades, os anjos são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, os anjos não comem. Os anjos não necessitam de alimentos. Como um Deus, como eles colocaram Jesus na categoria de Deus, precisa de alimento? se um anjo que está abaixo da categoria de Deus, né, que é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, não precisa de alimento. Jesus, filho de Maria, se alimentava com alimentos terrenos. Isso mostra o quê? Que Jesus não é mais do que um mensageiro. Um ser humano, tal como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos traz vários argumentos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no final do versículo: observa como elucidamos os versículos, vejam como nós trazemos os argumentos e como eles se desviam. Nós trazemos argumentos claros, a ponto de que as pessoas não caiam na idolatria, e vejam como eles se desviam. Da mesma forma, nós entrando na questão da nossa nação, da nação do Islã, existe quem coloque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acima do nível que Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós sabemos, deve nos ser amado, deve ser a pessoa mais amada para nós depois de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve ser a pessoa mais amada para nós depois de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós devemos ter claramente no nosso coração e na nossa mente, na nossa consciência, de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um mensageiro, era um ser humano. Não tem nenhuma categoria divina, nem tem conhecimento do oculto, nem tem poder de nos beneficiar ou nos prejudicar em algo agora. Ou seja, nós não temos por que suplicar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós suplicamos somente a Allah. Existe hoje na nação muçulmana quem suplique ao profeta Muhammad, quem adore o profeta Muhammad no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, utilizando o profeta Muhammad como intercessor, justamente fazendo justamente aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, fazendo justamente aquilo cuja mensagem no profeta sallallahu alaihi wasallam era contra, que é a idolatria. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou bem claro no hadith: não me louveis exageradamente como os cristãos fizeram com o filho de Maria. Não me coloquem numa categoria acima do que Allah subhanahu wa ta'ala me colocou. Vejam que, como diz o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ele disse: aqueles muçulmanos que sejam exagerados em sua religião. O que seria exagerado? Exagerado é tu colocar a criatura num nível acima do que o Criador colocou. Ou seja, dando a uma criatura o nível do Criador, ou dando atributos a uma criatura, atributos divinos a uma criatura, o que é um desvio. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala chamou de exagero. Isso, na verdade, esse exagero pode ser entendido como extravio. Ele disse: aqueles muçulmanos que sejam exagerados em sua religião terão se assemelhado aos judeus e aos cristãos. Então aquele muçulmano, aquele que se diz muçulmano e cometa esse tipo de exageração, seja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja com algum sábio, colocando ele a uma categoria acima de Allah subhanahu wa ta'ala, inclusive se ele preferir obedecer um sábio no lugar de obedecer a Allah, isso também é chamado de idolatria. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos explicou o versículo do Coran que diz que os judeus e os cristãos adoravam seus sacerdotes e seus rabinos. E quando perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam o significado disso, ele disse que eles obedeciam eles em coisas que Allah subhanahu wa ta'ala havia dito o contrário. Por exemplo, se Allah permitiu uma coisa e os sábios proibiam, eles seguiam os sábios e não seguiam Allah. Se Allah proibiu uma coisa e os sábios diziam que era permitido, eles seguiam os sábios e deixavam a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, inclusive, um muçulmano que tome um sábio como o seu guia, no sentido de, mesmo que esteja claro no Alcorão que tal coisa é proibida, mas o sábio disse que é halal, como existem hoje em dia alguns que dizem que, por exemplo, o hijab não é obrigatório, quando Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão que o hijab é obrigatório, aqueles que obedecerem esses sábios, no lugar de obedecer a Allah, estão tomando esses sábios por divindade e estão se assemelhando aos judeus e cristãos. Por isso o Sheikh al-Islam disse: aqueles muçulmanos que sejam exagerados em sua religião, colocando qualquer criatura no nível do Criador, obedecendo ela no nível do Criador, seguindo ou amando essa criatura no nível do Criador, terá se assemelhado aos judeus e cristãos. Vejam que Ali ibn Abu Talib, genro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi alvo de idolatria, no sentido de que alguns desviados tomaram Ali por divindade. Isso inclusive na época de Ali, na época em que Ali era vivo. Então, dentre os xiitas, tomaram Ali por divindade. Imaginem, na época, em seguida da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vejam como o shaitan desvia o ser humano. Tomaram Ali radiyallahu anhu como divindade. O que Ali radiyallahu anhu fez com essas pessoas? Ordenou que essas pessoas fossem apedrejadas. Porque com a guia do Islã e atribuírem a Ali a divindade, não merecia nada menos do que serem apedrejados. Isso é uma prova evidente de que se Ali ibn Abu Talib, genro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertence à família do profeta sallallahu alaihi wasallam e é amado por nós muçulmanos, já que ele era marido da filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é amado por nós, assim como todos os sahabas são amados por nós. Mas alguns xiitas hoje tomam Ali como divindade, ou colocam níveis a Ali acima do que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Se Ali, na época dele, ordenou que fosse feito isso com os xiitas da época, que passaram a adorá-lo no lugar de Allah, Ali ordenou que fosse apedrejado. Como ele hoje estaria satisfeito com o que é feito hoje no nome de Ali? Alguns que sacrificam animais em nome de Ali, outros que suplicam para Ali, outros que rezam para Ali. Como Ali vai estar satisfeito com isso? De forma alguma. Então, por isso, aqueles que fizerem determinadas essas coisas estão se assemelhando a quem? Aos judeus e aos cristãos. No mesmo desvio dos judeus e cristãos. Então, vejam que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, disse, se referindo à interpretação do seguinte versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: não abandoneis, quando falando das palavras dos idólatras na época do profeta Nuh, do profeta Noé, alaihi salam, e disseram uns aos outros: não abandoneis os vossos deuses, nem tampouco abandoneis Wadda, nem Su'a, nem Yahutha, nem Ya'uka, nem Nasara. Quem são esses cinco ídolos mencionados no versículo? Ibn Abbas explica que esses cinco ídolos, isso a gente já falou em outras aulas, mas não custa nada a gente relembrar, como fato de entender a origem da idolatria. Esses cinco ídolos foram os primeiros ídolos a serem adorados no lugar de Allah. A idolatria começou a partir de que as pessoas passaram a adorar esses cinco ídolos. Começou na humanidade a idolatria através desses cinco ídolos. Quem eram esses cinco ídolos? Como começou isso? Ibn Abbas explica: estes são os nomes de pessoas virtuosas do povo de Noé. Esses cinco ídolos que foram adorados no lugar de Allah eram cinco pessoas virtuosas. Subhanallah. Assim como Jesus é um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala e está sendo adorado no lugar de Allah. Então eram cinco pessoas piedosas e virtuosas. Pessoas que não idolatravam outros com Allah. Pessoas que eram monoteístas sinceras. Mas o que aconteceu? Quando essas pessoas morreram, veio o Shaitan e inspirou ao povo que eles construíssem, em honra dessas cinco pessoas, estátuas e deixassem elas em lugares públicos onde as pessoas se reunissem. Qual era o objetivo dessas pessoas ao construírem essas estátuas? O objetivo delas jamais foi adorar essas pessoas. Jamais foi adorar aquelas estátuas. O objetivo deles qual era? Era um objetivo bom. Mas vejam como o Shaitan engana o ser humano. O objetivo deles era simplesmente se lembrarem das ações boas daqueles virtuosos a ponto de seguirem o exemplo deles. Isso a princípio não tem nada de errado. Colocaram as imagens deles para lembrar da virtuosidade deles, para que então seguissem o exemplo deles. Jamais adorariam eles. Mas o que aconteceu? quando essa geração morreu, e quando se o povo acabou esquecendo, devido às gerações que morreram, esquecendo e ignorando o motivo pelo qual aquelas estátuas se encontravam naqueles lugares, então as pessoas passaram a adorar aquelas estátuas. Então, assim nós vemos como a questão da idolatria se difundiu a partir do momento em que morreram os sábios. Por isso, num hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o conhecimento é te retirado da terra, não retirando os livros ou retirando o conhecimento em si, mas é retirado com a morte dos sábios. Quando os sábios morrem, as pessoas tomam ignorantes como sábios e acabam sendo desviados por eles. Então, o conhecimento se extingue num povo a partir do momento que morrem os sábios desse povo. E que não haja quem exorte o bem e proíba o mal. Quando acontece isso, a ignorância se espalha. E foi o que aconteceu com o povo de Noé, né? Primeiro começou com pessoas virtuosas querendo seguir o exemplo de outros virtuosos. Mas quando essa geração morreu, prevaleceu a ignorância e as pessoas adoraram as estátuas. Então, isso tudo... vejam como o Shaitan levou as pessoas à idolatria através de uma estátua. E aqui nós vemos a sabedoria do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sabedoria do Islã em si, a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala em proibir para a nação muçulmana ter estátuas dentro de casa ou construir estátuas. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que as pessoas que vão ter pior castigo no dia do juízo são aqueles que constroem estátuas. Por quê? Ou que fazem imagens. Porque esse é o primeiro passo que o Shaitan utilizou para desviar a humanidade. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu completamente isso e disse que o pior castigo no inferno vai ser para aquele que fazia imagens. Porque esse é o primeiro caminho no qual o Shaitan desviou a humanidade. Por isso o Islã proibiu isso. O Islã proibiu o mal pela raiz. Proibiu a idolatria pela raiz dela. Então, vejam que o Shaitan foi até aquelas pessoas, essa nova geração, ignorante, com relação ao motivo pelo qual aquelas estátuas existiam, e disse, vossos antecessores, vossos pais, adoravam essas imagens, e por causa disso descia a chuva, e por causa disso se curavam os filhos, e por causa disso se curavam as doenças, e por causa disso se concediam as súplicas. E assim, o que aconteceu? Aconteceu algo pior do que a gente imagina. O fato de um povo adorar um ídolo no lugar de Allah, em verdade, esse povo está adorando o Shaitan. Então, quando, por exemplo, os cristãos, por exemplo, pegamos os cristãos que adoram a Jesus no lugar de Allah, em verdade, eles estão adorando o Shaitan. Por quê? Porque quem mandou eles fazerem isso foi Shaitan. Não foi nem Jesus, nem foi Allah. Então, eles em verdade adoram ao Shaitan. Assim como qualquer idólatra, seja da nação muçulmana, seja fora dela, que tenha adotado como divindade e tenha suplicado a outro que não Allah, em verdade está adorando o Shaitan. Não está adorando aquela estátua, nem está adorando aquele profeta, nem está adorando aquele sábio. Está adorando o Shaitan. Prova disso no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: porventura não vos prescrevi, ó filhos de Adão, que não adorasseis o Shaitan, porque é vosso inimigo declarado, e que nem adorasseis, porque essa é a senda reta? Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar a humanidade no dia do juízo. Porventura não vos preveni, ó filhos de Adão, que não adorasses o Shaitan. Como adoramos o Shaitan? Quando obedecemos ele. Quando o Shaitan nos ordena que idolatremos outros com Allah, e Allah nos ordena adoração a ele somente, nós estamos seguindo a senda do Shaitan. E nós estamos adorando ao Shaitan. Então todo aquele que idolatra, em verdade, está adorando ao Shaitan. Então o Shaitan enganou aquelas pessoas e fez com que essas pessoas adorassem a ele. Então, é muito pior do que a gente imagina. Por isso o nível terrível da idolatria. Vejam que, além disso, Ibn al-Qayyim, sabe, Ibn al-Qayyim, ele disse com relação a como o Shaitan engana as pessoas. Ele diz o seguinte: o Shaitan sussurra aos adoradores dos túmulos, aqueles que adoram as pessoas mortas, adoram os sábios que morreram, ou adoram seja quem for que esteja morto e vão nas suas tumbas, nos seus túmulos, e rezam para eles, ou passam a mão no túmulo como se isso fosse trazer bênçãos, ou beijam o túmulo, ou se prostram diante do túmulo, ou fazem voltas em torno do túmulo. Infelizmente isso existe, inclusive dentro da nação islâmica. Pessoas que se dizem muçulmanas e fazem esse tipo de ato, que não é nada mais, nada menos que adoração a Shaitan. Então essas pessoas, na verdade, se dizem muçulmanas, mas estão totalmente longe do Islã. Que Allah encaminhe essas pessoas. Então o que acontece? O Shaitan começa a sussurrar para eles que eles, o fato deles fazerem isso não é uma idolatria. Que o fato deles fazerem isso é por amor extremo a essas pessoas. Então o Shaitan não mostra claramente para eles que isso é uma idolatria. As pessoas que caem na idolatria, na verdade, não estão enxergando isso como idolatria. Tanto é que se tu disser para um cristão, por exemplo, que ele é idólatra, ele vai dizer que não é idólatra. E vai te falar: me refugia em Deus e ser idólatra. Da mesma maneira, se tu pegar um muçulmano que faça esse tipo de ato, né, que idolatre, e te chamar ele de idólatra, ele vai falar: a'udhu billah. Ele vai dizer: me refugia em Allah, eu não sou idólatra. Ele não tem noção que é idolatria. Por isso o problema da ignorância. Ele não sabe claramente que ele é um idólatra. Então o que, que o Shaitan faz? Tu tá fazendo, explica para eles, ou sussurra para eles, que eles estão fazendo isso por amor extremo a essas pessoas e não por adoração a elas. Até que chega um ponto, de que o Shaitan começa a dizer para eles que todos aqueles que falarem contra esses atos deles, por exemplo, aquele que defende o monoteísmo e que fale para eles que isso é errado e que isso é idolatria, o Shaitan sussurra para eles dizendo: não, eles estão, na verdade, falando mal dessas pessoas virtuosas e vocês têm que defender essas pessoas virtuosas. E isso que vocês estão fazendo não é idolatria. O Shaitan sussurra para eles a ponto de enganar eles e eles entenderem que todo aquele que chama para o caminho certo, que chama para o monoteísmo puro, em verdade é um inimigo dos virtuosos. Que são esses virtuosos que eles prestam culto a eles. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e quando é mencionado Deus, o único, repugnam-se os corações daqueles que não creem na outra vida. Não obstante, quando são mencionadas outras divindades em vez dele, ei-los que se regozijam. Ou seja, se tu menciona que Deus é único e tu tem que abandonar esse tipo de idolatria, eles se tornam com o coração repugnados disso que tu está falando. Mas quando tu menciona os ídolos, as pessoas que eles adoram, eles se tornam felizes. Então, isso mostra que o Shaitan engana eles, fazendo que eles acusem os monoteístas e aqueles que seguem o monoteísmo puro, acusando eles de não amarem os virtuosos, nem amarem os santos, no caso, seriam os piedosos, pessoas virtuosas. Acusando eles como se eles estivessem contra essas pessoas. Quando, na verdade, o nosso objetivo como muçulmanos é seguir o exemplo dos virtuosos, não adorá-los no lugar de Allah. Então, vejam o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: narrou Umar, radiyallahu anhu, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não me louveis exageradamente como os cristãos fizeram com o filho de Maria, porque eu sou um servo, assim que digam o servo de Allah e seu mensageiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inclusive, nos ensinou como mencionarmos ele até o dia do juízo final. Nós devemos mencioná-lo como o servo de Allah e seu mensageiro. Servo de Allah. Ou seja, o nível mais alto que um ser humano pode alcançar é o nível de ser servo de Allah. Ou seja, adorador de Allah subhanahu wa ta'ala. Escravo de Allah subhanahu wa ta'ala. submisso totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o maior nível que o ser humano pode atingir. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: servo de Allah e seu mensageiro. Não me mencionem de outra forma senão dizendo servo de Allah e seu mensageiro. Porque Allah subhanahu wa ta'ala foi quem chamou o profeta sallallahu alaihi wasallam de seu servo e chamou o profeta Muhammad de mensageiro. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para a sua nação: me chamem tal como Allah me chamou no Coran, servo e mensageiro. Por isso, não cabe a nós elevarmos o nível do profeta sallallahu alaihi wasallam ao nível de divindade. Isso é desvio, isso é perdição total. Isso é sair do caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nós amamos realmente o profeta Muhammad, se nós como muçulmanos amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nos é exigido não um amor qualquer ao profeta, mas sim um amor acima das nossas próprias vidas, nós devemos amar o profeta Muhammad acima das nossas próprias vidas e amar, claro, Allah subhanahu wa ta'ala sempre em primeiro lugar, mas depois de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve ser o mais amado para nós, porque foi quem nos trouxe a mensagem e foi quem nos ensinou a mensagem. Ele deve ser mais amado para nós do que nossos bens, nossos filhos, nossa própria alma. Mas se nós amamos realmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a forma de demonstrar nosso amor por ele é seguir o seu caminho, seguir o monoteísmo que ele ensinou. Ele lutou a sua vida inteira e morreu lutando pela unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, pelo monoteísmo puro. Se nós amamos o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós seguimos essa senda. Se nós nos desviarmos dessa senda e dissermos dia e noite que nós amamos o profeta Muhammad, nós somos mentirosos. Porque se amássemos, nós seguíamos o caminho dele. Se nós buscamos outra senda que não a senda do mensageiro, então, na verdade, por mais que nós cantemos e choremos e falemos o que quisermos com relação ao profeta Muhammad, mostrando nosso amor ao profeta Muhammad, em verdade, nós somos mentirosos. Nós não amamos o profeta Muhammad, porque se amássemos, seguíamos a mensagem que ele nos trouxe. Vejam outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: afastem-se da exageração, porque foi a exageração o que destruiu aqueles que vos precederam. O que é exageração? É uma pessoa se apegar exageradamente em atos não exigidos. Quando uma pessoa, por vontade própria, exagera em determinados atos, sem ter uma orientação para fazer isso, sem ter uma orientação, uma sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para seguir, ou algo descrito no Coran para se seguir, então essa pessoa, na verdade, está se levando ao desvio. E vejam que, ao mesmo tempo, a exageração é no fato de elevar as criaturas num nível acima do permitido, dando atributos divinos a essas criaturas. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: foram destruídos os exagerados em sua religião. E repetiu isso 3 vezes. Foram destruídos os exagerados em sua religião. Por exemplo, um exemplo de quem é exagerado na religião. Hoje em dia nós vemos uma pessoa que segue a sunna, chamam ela de exagerada. Uma pessoa que segue o Coran, chamam ela de exagerada. Não é esse o sentido do hadith. O sentido do hadith é tu seguir aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam não seguiu. Quando tu segue aquilo que o profeta Muhammad não exigiu e não nos ensinou, aquilo que o Coran não prescreve, isso é ser exagerado. Por exemplo, exemplo de exageração, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu em outro hadith, onde ele explica que 3 sahaba estavam conversando e um deles disse que jamais iria se casar, porque isso seria uma forma dele se desapegar da vida terrena, então que ele jamais ia se casar. O outro disse que jamais ia dormir pela noite, ia passar a noite em oração, sempre, todas as noites em oração, e não iria dormir. E outro disse que pelo resto da vida dele ele iria jejuar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu isso desses 3, disse: por Allah, que eu sou o melhor de vós, eu sou o que mais teme a Allah dentre vós. Então, o melhor exemplo que vocês podem ter sou eu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eu me caso com as mulheres. Ou seja, o fato de não casar não vai mostrar virtude nenhuma. Isso é uma exageração, além daquilo que foi exigido e isso leva à perdição. E eu pratico a oração pela noite e durmo. E eu jejuo um dia e quebro o jejum. Ou seja, quem de vós que fizer isso está exagerando na religião e não está levando a virtude nenhuma. E como disse um dos sábios, isso é ignorância e desvio. Isso é ignorância e desvio. Seguir algo que Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não aconselhou, é desvio. Isso é exageração. Exagerar uma coisa que não foi prescrita. Esse tipo de exageração é o que leva à perdição. Esse tipo de exageração é que leva à perdição. Outros sábios disseram, interpretando esse hadith, que exagerados são aqueles que se aprofundam em investigar coisas que não trazem proveito nenhum. Pessoas que procuram conceitos e procuram filosofar dentro de temas que não vai trazer proveito nenhum. Isso leva a desvio. Então, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, em outro hadith, ele proibiu que as pessoas perguntem coisas fúteis. Uma pessoa que fica procurando coisas fúteis, que não tem proveito nenhum dentro da religião, a pessoa que fica procurando esse tipo de questão, vai acabar entrando em extravio. Como, por exemplo, uma pessoa que queira saber exatamente a descrição dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos, a nossa consciência não tem capacidade de descrever Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós sabemos de Allah é aquilo que Ele prescreve, aquilo que Ele se descreveu no Alcorão Sagrado. Agora, nós cremos nisso sem imaginar nenhuma figura humana. Nossa consciência não consegue imaginar aquilo que ela não viu. Nossa consciência, nosso intelecto, só imagina e só assemelha coisas conforme aquilo que nós vimos. Nossa mente não tem capacidade de imaginar Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós jamais vimos Allah. Então, todos esses atributos nós cremos nele, mas nós não entramos a fundo para saber detalhes da descrição de Allah subhanahu wa ta'ala com relação a si mesmo. Por quê? Porque isso é desvio. Isso é exagerar e levar ao desvio. Porque a consciência humana, a mente humana, jamais vai conseguir te descrever como é Allah. E se tu buscar isso, e buscar, e buscar, e buscar, tu só vai chegar ao extravio, porque tu vai ter sempre uma imagem humana. Uma imagem de algum ser criado. E o Criador está muito acima das criaturas. Então, por isso isso é extravio. Por isso alguns sábios disseram que o exagerado na religião é esse que busca assuntos que não vão trazer proveito nenhum para ele. E isso vai levar ele ao extravio. Outros ainda disseram que exagerar na religião, como o Imam Nawawi, ele diz que esse hadith, ele se refere às pessoas que exageram, dificultando com palavras o seu discurso. Ou seja, uma pessoa que, quando vai falar algo, seja de religião ou não de religião, vai falar algo para as pessoas em comum, ela exagera nos vocábulos, exagera na linguagem, a ponto de que as pessoas não entendam ela. Então, esse tipo de linguagem, inclusive, é desaconselhável pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E segundo o Imam Nawawi, esse hadith se referiria a isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falava de um determinado assunto, ele costumava repetir 3 vezes o que ele dizia. E as suas palavras eram claras a ponto de que todo mundo entendia. Ou seja, não tinha dúvida nenhuma do que ele estava falando. Não utilizava uma linguagem difícil a ponto das pessoas não entenderem. E ao mesmo tempo não usava uma linguagem chula a ponto de que fosse uma linguagem baixa. Uma linguagem que todos pudessem entender. Simples e clara. Então, segundo Imam Nawawi, esse seria a explicação desse hadith. Então, esse hadith pode ser interpretado dessas 3 formas como nós citamos. E nós chegamos à conclusão com esse capítulo que nós vimos que sempre que a ignorância dominou, a idolatria voltou. Sempre que a ignorância dominou um povo, a idolatria volta. Sempre que as pessoas são ignorantes com relação ao conceito do Tawhid, elas voltam para a idolatria. Então nós vemos que infelizmente, muitas pessoas que não buscam o conhecimento dentro do monoteísmo e não buscam aprender corretamente o monoteísmo, caem em idolatria, por mais que se digam muçulmanos. E esse é o pior dos pecados. E deve ser o mais temível dos pecados. Porque, inclusive, se nós analisarmos de outra maneira, inclusive aquele que comete comete fornicação, comete adultério, e a pessoa que mata um outro ser humano, nós consideramos isso como pecados grandes. A idolatria é maior que isso. A idolatria é maior que isso. Maior do que tu matar um ser humano. É maior do que tu cometer fornicação. A idolatria é maior que isso. Esses são pecados terríveis, mas a idolatria é mais terrível que elas. Porque o único pecado que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que não tem perdão no dia do juízo é a idolatria. Por isso, o temor que o muçulmano tem que ter de não cair na idolatria. E por isso, nós devemos sempre insistir nessas aulas sobre o monoteísmo, até que, inshallah, a gente termine esse livro. E, inshallah, terminando esse livro, nós já teremos pelo menos uma boa base para a gente não cair nesses conceitos errados e não voltarmos à ignorância e cair na idolatria. Ainda mais num tempo como hoje, no qual nós vemos a fitna, né, a intriga espalhada dentro da nação islâmica e muitos desviados desviando as pessoas. Então, por isso, nosso dever como muçulmano é buscar o conhecimento. E que conhecimento melhor do que o conhecimento da base da religião? Então, imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme no tawhid e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de toda e qualquer idolatria, seja menor ou maior. Imploramos o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por qualquer idolatria que nós tenhamos cometido, seja voluntariamente ou involuntariamente. E imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na senda reta e não nos desvie e encaminhe a todos os muçulmanos que estiverem desviados desse caminho. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.